curtir assim, coladinha em mim. Sentir os teus beijos no meu dorso e teus cabelos de mulher. Me anima, me sente mais frio quando eu tô perto de ti. Entregar meu peito, entregar meu corpo pra tu fazer como quiser. É sempre tão mais leve quando tu me anima. É muito mais gostoso quando eu te deixo entrar. Já pensei em fazer diferente, mas o jeito que a gente faz é que me dá prazer. Eu olho pro teu corpo sob os lençóis. O vento lá fora sopra frio e a lua ilumina. Eu beijo cada detalhe do teu corpo. Eu vou navegar toda a minha vontade de cruzar do Rio Negro ao Guamá. É sempre tão mais leve quando tu me anima. É muito mais gostoso quando eu te deixo entrar. Já pensei em fazer diferente, mas o jeito que a gente faz é que me dá prazer.